167 para o TAC, Belbit 170, alternativa ao Galeão, dormir 3 horas e 50 minutos. 1167, processo de TAC, a parte principal, Índia, com temperatura em 118.95, com ajuste no 0 no 1, no bom voo. Pátio Índia, 18.95, ponto para 1167. Solo, Salvador, Passarelo 2230, boa tarde. Passarelo 2230, boa tarde. Prossegue o táxi via Alfa, reportando seu táxi 3 Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu Juliette para ingresso, 2230. Passarelo 2230, ingresso Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador. Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador, 2230, passarelo. 1167, fique apenas atento ao ATR da passarelo, ingressando, presta a ingressar agora Juliette, vai prosseguir pátio 3, ok? Alfa Azul 4089, temos a informação. Lima, esse plano de voo é para Vitória no nível 340. Azul 4089, só um instante em cobra, prepara a saída da Elia da Eudes aguardando. Prepara da El, Leda, Eudes, aguarda a cobra. Brandon 3144. Brandon 3144, taxi by Alpha Juliet, gate number 6. Next, Alpha Juliet number 6, 3144. Salvador, gol no 867, autorização Brasília. Gol no 867, só um instante, cópia número 2, prepara a saída da Árvore Alepa aguardando. Árvore Alepa. Azul 4089, 4089, copia. Azul 4089, copia. Azul 4089, autorizado para Vitória, nível 3, 40. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta o Peruísque 50 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1, 19.35 e aciona 5452 no transponder. Lado Vitória, nível 340. Decola da pista 10, curva direita. Compra o perfil da Euler da Eudes. Intercepta Eppery 50, nota do plano de voo. 1935, controle Salvador 5452, responder azul 4089. Azul 4089, correto. Portão 2, chama Bronx, deve funcionamento. Faremos o portão 2 quando pronto. Azul 4089. 4089, autorizado, reporta táxi. Trip 5447, bom dia, só um instante, cópia, prepara a saída, Momo aguardando. Momo aguardando, 5447. Tango Zulu, confirmando passe destino Pátio 3. Prossegue o táxi Alfa Juliette, ingressa no Pátio 3, atento ao sinalizador. Copia. Autorizado para barreiras, nível 200, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo, prossegue conforme rota do plano de voo, direto posição Lapa. E após conforme. O controle em 1, 19.35, aciona 5457 no transponto. Autorizado barreira 200, decola da 10, primeira curva de esquerda, perfil Momo, após conforme plano de voo, controle 119.35, transponde 5447, perfil 447. Trip 5447, correto, parte 3, chama pronto para o SPEC, se não mesmo. Para pronto, 5447. Salvador, boa tarde, voo 1867.5, autorização Brasília 320, informação Lima. Voo 1867, bom dia, tenho pré-aprovado 360, copiaria ou aguardo a coordenação 38? Eu copio 36. Gente, autorizado então Brasília, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elephant, intercepta pêndulo 17 e segue conforme rota do plano de voo. O controle em 1, 19.35 e aciona 5454 no transponto. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 10 curva direita, perfil Arbor, Elephant, pêndulo 17, prossegue conforme rota. Controle em 1, 19.35 e o transponto é 5454, boa noite, 67. Voo 1867, correto, portão 5, chama pronto para o SPEC, seu nome. Solo, voo 1867, está pronto para o pushback, seu nome. O voo 1867, no portão 5, autorizado, reporta ataque. Livre, reportaremos, 1867. Pronto para o táxi, o azul 4089, o PAB 91, 3h45, autonomia, alterna Galeão. O 4089, táxi via Índia, ponto espera torre 1, 18.95, ajuste no 0 no 1, bom voo. No 0 no 1, via Índia, ponto espera torre 1, 18.95, bom trabalho, obrigado azul. Paulo, é o Oxanel 6213? Oxanel 6213, só um instantinho, por gentileza. Paulo Salvador, uma boa tarde, Oxanel 3290, lembrando que escuta. Oxanel 3290, prossegue o táxi via Alfa Juliette, ingressa no portão 08, fique atento apenas à aeronave da Gol, puxando no 05, a mesma vai prosseguir ingresso no pátio 3, ok? Negativo, Alfa Juliette, ingressa para o 08, estará atento à aeronave da Gol. 3290, só confirmando, senhora, está ciente da nossa emergência médica, né? Afirmativo, já foi contactado a infraero também, ok? Muito obrigado, Stan 3290. O Oceaner 6213, prossiga o solo. Pois, só para perguntar, nosso plano ainda está, nossa autorização ainda está válida, a gente fez o DLA com a companhia? Recebemos a DLA da Juno 625, ainda permanece válido o Oceaner 6213, já aponto para o pushback. Boa tarde, muito grato, né? 2 anos. Então 3290, pode prosseguir o táxi Juliette, portão 08, confirma, ok? Afirmativo, prossegue o táxi Juliette para o portão 08, tanto 3290, muito obrigado. Alô, voo 1867 para o táxi, 135 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Palmas. Voo 1867, táxi em frente via parte principal Índia, ponte espera torre 1, 18.95, ajuste no 0 no 1, bom voo. Pátio Índia, ponte espera 1895, voo 1867, obrigado, bom dia. Oceanair, Oceanair 63, 6213. Oceanair 6213, portão 4, autorizado, reporta ataque. Reporta ataque. Sete Tango Zulu, prossiga. Autorizado, prosseguiu o táxi. Reporta novamente na táxi aí, Lima, o Tango Zulu. Juliette Tango Zulu prossegue na minha escuta, táxi via Lima, ingressa na pista 1735, sentido 35, até o pátio 5 na minha escuta. Afirmo. Salvador, uma boa tarde, passageiro 2230, sente na informação Lima. Dia 2230, boa tarde. Ainda não possuo plano no sistema, mas dentro de dois minutinhos eu terei. Assim que eu tiver, eu chamo pra copa, ok? Prepara a sair da Arbore Alefa aguardando. Arbore Alefa tá na sua escuta, 2230, grato. Que Luiz, que só me confirma o local de sobrevoo. Mais o táxi. Só um instantinho, copo, bravo, que Luiz. O táxi, 6213. 124 a bordo. 4 horas de autonomia, alternando Guarulhos. Né, 6213, prossegue táxi via Índia, ponte espera torre 118, decimal 95, ajuste no 011, bom voo. Índia, 1295, obrigado, mas excelente táxi. Que Luiz que copia? Gente, Juliette, estamos no Lufre, com essa leva estacionada. Boa tarde. Trabalhou 5447, quando você estiver em estacionamento. Trip 5447, autorizado, reporta táxi. O Bravo que Luiz copia? Gente, autorizado Salvador-Salvador, TGL em Veracruz, decola, corrigindo, 1.000 pés de altitude, decola da 197 com curva direita via corredor axé. Controle em 1.19.35, a torre em 1.18.95 e aciona 0.1.16 no transponto. Correto, apenas confirmando a decolagem da 1.07, curva direita após a decolagem via corredor axé, restrito ao 1.000 pés. Correto, no pátio 4, para acionamento, chame a torre em 1.18.95, o ajuste no 0.1, no bom voo. Passarelo 2230, pronto para a copa? Prossiga, 2230, passarelo. Autorizado para a Vitória da Conquista, nível 180. Decola da 1.0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, e após Elefa conforme rota do plano de voo. Controle em 1.19.35 e aciona 5477 nos dois pontos. Autorizado 180 para a Vitória da Conquista, decola da 1.0, curva direita, Arbor Elefa após rota do plano de voo, 1.1935, controle 5477, 2230, passarela. Passarela 2230, correto, parte 3, chama o branco, chame o equipamento. Passarei 2230, parte 3, posição 03. Protocolo 5447, pronto táxi, POB52, 4 horas e meia, alterna Palmas. Trip 5447, prossegue o táxi via parte principal, Índia, ponto de espera torre 1-183-95, o ajuste no 0 no 1, bom voo. Parte principal, Índia, ponto de espera da 1-0, no mesmo chama 1-1-895, obrigado, bom dia. Fala Salvador, boa tarde, tá 3193, Informação Lima. Tchau 3193, boa tarde. Só um instante pra cópia, prepara a saída da Eule da Bridge, aguardando. Da Eule da Bridge, obrigado, 3193. Solo Salvador, 35240. Trip 5240, prossegue táxi via Alfa Juliette, ingressa no Pátio 3, atenção ao sinalizador. Alfa Juliette, Pátio 3, sinalizador, 3240. São 3193, copia? Nossa cópia, 3193. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da AEL. Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso do Luno 0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-19-35 e aciona 5464 no transponto. Tá 3193, utilizando o Galeão, nível 360, decola peso do 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 1-19-35, transponde 5464, tá 3193. São 3193, correto, portão 62, chama o próprio Xbex, no momento. 3193. Salvador, boa tarde, 3216 da TAM, informação Lima, copia Fortaleza. São 3216 para Fortaleza, autorizado nível 370. Decola da 1-0 com curva esquerda, no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta o peso do Luno 9 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19-35 e aciona 5474 no transponto. Mativo Fortaleza no 37, Momo Frotia, decolagem da 10 na esquerda aposta. Eu perdi o Luno 9 até Bangu, depois vai direto a Bucu e aí Fortaleza. 19-35 Salvador, 5474 transponda, 3219. Então, 3216 correto, portão 1, chama pronto para o estacionamento. Obrigado. Salvador, tá 3193, pushback, estacionamento. São 3193, portão 612 autorizado, reporta táxi. Autorizado, pushback, estacionamento 3193. Santana 3193 para o táxi, câmbio de 131, alterna Campinas com 4 horas de atraso. Santana 3193, prossegue táxi via parte principal, Índia, ponto espera torre 1, 18.95, ajuste no 010 agora, um bom voo. Ajuste no 010, livre táxi via Pátio e Índia, Santana 3193. Tá 3-2, no meio, acordando com a equipe de solo, após passar a aeronave da companhia, retaguarda, livre para o pushback, funcionamento, reporta o táxi. Afirmativo, a companhia está no 02? Só confirmando a aeronave da companhia, passando agora através de 05 para táxi até a ponte de espera. Tá bom, vamos coordenar só, obrigado. Solo Salvador, passarelo 2230 para o pushback, acionamento, pátio 3. Liver, pós-táxi. Batarei, grato. Contato 32, Monomia. 117, estamos com 5 horas e 30, alternando João Pessoa. Pesado táxi, via Indy Alfa, de ponte esperada 10, torre 11895, QNH 10111, boa viagem. 11895, obrigado, boa semana. Ground 3805, we do have Lima, it's clearance to Barulho. Could you confirm your route? We have Upper Zulu 10 as mapped away, direct to Mike India Alpha, Upper Zulu 44, user. Okay, user 3805, stand by, I'm for clearance. Standing by. Para o táxi, o passarelo 2230, estamos com 57 no POB, com 5 horas de autonomia, alterna Salvador. E essa alternativa? Salvador, volta pra cá. Sente, autorizado táxi, via parte principal, Índia e Alfa, do ponto de esperada 10, torre 1895.